O Mike Juliette Romeu aguardando o cruzamento com tráfego. Nessa proa, só não poderia interceptar que vai cruzar a pista 10. Ok, eu posso manter o parado aqui, senhora? TAM 3216, Recife, 1-2685, alternado 1-2545, bom voo. 2685, bom Recife, uma ótima e serena tarde. Azul 41-16-2000, ajuste 1021 está livre, aliás, reporta estabilizado. 2021, reporte estabilizado, 41-16. Estamos coordenando. Liga aí, Grave Beber Alfa. Autoriza do seu plano do hotel do Panagarão? Firma, tá livre. Controle, Cássaro Cardeal, boa tarde, Papa Tango, Índia Paparó. Índia Paparó, fica boa tarde, prossiga. Curva à direita, senhor. Tem autorizado o mil pela checagem atrás. Autorizar 2500, pode seguir direto para Caribe, Paraíba da Bahia. Ok, excelente. Ele vai bosta autorizar DCT 2500 pés direto, Cairo Lourenço. Muitíssimo grato, categoria. Passaredo 2230, Recife em 1260, boa tarde. 260, Passaredo 2230. Controle Salvador, Cordial, boa tarde, 335-595, sente na informação Tambor. Para o Nativo 600 com 182 a bordo, 3 horas até no Maceió. 0070 na chegada ao ar, 335-595, sente na informação Tambor. Não interfere com sua decolagem. Autorizado, decolagem do 1-0, vento 1-80 graus, 07 nós. 1-6? Gol 1-6-0-0. Para o TAC, 1-8-2 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando mais melhor. Grato, controle. Na escuta permanente, condicionado ao tráfego do céu. Azul 4-1-6, reduz a 1-7-0. Reduzindo 4-1-6. Gente, gol no 600, autorizado táxi via pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, chame torre 1-8, decimal 95, altímetro 020. 1-0-20, pátio, via Alfa, 18-65, gol 95, gol 1-600, obrigado. São 383, agora de para puxa. Poderia confirmar mais ou menos quanto tempo para a gente informar os passageiros? Controle, boa tarde, TAM 3805, decolou na Dael, quando possível, Brode, Leda ou Bridge? TAM 3805. É o controle, estou fazendo essa decolagem, estou de, acione o código 5470, prossiga com o comando autorizado. Gente, 3805. 3805, 5626. Ok, 5626, descend and maintain 3000 feet, altimeter 1021. 3001021, 5626. O X-Ray Charlie Foxtrot. Escuta. X-Ray Charlie Foxtrot, desça para 3000. Para 3000, vó. Guilherme Mateno 2500, isso, Índia Papó. Gente, na escuta do controle permanente, Papó. Guilherme Mateno, senhor. Passaremos visual com o Caribe. Salvador Felipe 3. Para. Um 489, me impressionar, pode avançar a push. Gente, você pode esperar táxi, triple 5489. Negativo, chegada a Mari, desça agora 050. Ok, mantém perfeita a chegada, desça 050, 050. Gente, eu acho para qual você tripa para Parra no Lima. Perdido a 25 milhas, mantenha-se em condições visuais. Reporte através do Conde. Afirmo. X-Ray Charlie Fox, esquerda para o A30 para o Lock. Esquerda para o A30 para o Lock, Fox. Reporte nivelado 095. Boa tarde, está 3193. 3193, boa tarde. Contato radar direto da El. Da El, está 3193. Direto da Abaça, mantendo 500 pés, cumpriu a Nordeste. Transponder 5475, controle 120, decimal 8. Para a coordenação, é que você interlhe Fox, informa que vai prosseguir para 17, ok? Fiquei ciente, reporte localizador reduzindo a velocidade, é que você Charlie Fox. Charlie Fox, reduzindo. Parecionamento, semitorre 118, decimal 95, que o papá Romeu Lima. Cente Charlie Fox, livre LS. Estabilizado LS, 190, azul, 4116. Chamei a torre, 118.62, azul. 86. Give 5626 under vector for sequence and spacing fly heading 220, 5626. Heading 220, 5626. 4, 5, 9. O X-Ray Charlie Fox, reduza para aproximação, desce e mantém 2000, reporta full LS. Reduzindo para aproximação, descendo para 2000, vamos. X-Ray 5626, reduce 170 knots, mantém heading. Mantendo presente, cadena, reduzindo 170, 5626. 02, boa tarde. Já visual. Pode prosseguir para a perna base do Anoceto, já autorizado. Um instantinho. O 5626 to localizer left hand 130 call 7. 130 call 8. Amarei. 119.35. X-Ray Charlie Fox, me torre 118.62. 18.6, grato, uma boa. Salvador, X-Ray Charlie Fox, boa tarde. Também acesse Salvador, como recebe? Controle Salvador, 35595, autorizaria o 35595 a manter essa velocidade até mais próxima de Duna? É seu critério, contudo, informo que estará sujeito a vetoração, tem tráfego à frente. Excelente, o 35595 vai reduzir então. Controle, o X-Ray Charlie Fox. O X-Ray Sequência Jai Fox, torre 118-95. Então nós 118-6, o senhor me disse. O 5595 pode descer para 2.000 pés? Desce e mantém 3.000, altímetro com 0120. Descendo 3.000, 0120, 5595. Trip 5626, descend 2,000 feet. 2,000 feet, 5626. Salvador Azul 41-16, Libreão Fox Sorte. Azul 41 nomeia táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Seu gate é o de número 3. Aguardar aí o movimento do, movimentação do ponto de espera. Gate de Alfa, aguardando para ingresso, previsto o gate 341 nomeia. O gol 1394, aguarde para início do táxi. 489 para o funcionamento do táxi. Trip 5489, autorizado, já me táxi. Bora pra cá. Trip 5595, desse mantenha 2.000 livre LS. Desce, mantém 2.000, livre LS, 10, trip 5595. Dan 3805, Recife em 1251, boa viagem. Salvador Godafson, Nascimento 6315. Good afternoon, Oceania 6315, red to copy. Affirm. Oceania 6315 to Guarulhos, clear, flight level 360, via Upper Zulu 16. Departure runway 10 after takeoff, right turn to Dael, departure, after Dael Leda, and Bridge. Departure control 120.8, tower 118.95. Squawk 5530, Oceania 6315. I just have one question, sir. That way will be Upper Zulu 10 or Upper Zulu 16? Bridge is a transition to Upper Zulu 10 and Upper Zulu 16. So, you're going to perform Dael departure after Dael Leda, and then Bridge transition to Upper Zulu 16. I see. So, we have reached destination flight level 360 via Upper Zulu 10 to Bridge, and then Upper Zulu 16 to Belo Horizonte. SIV will be Dael transition Leda. 1208, 118.95, and stopping 5530, stopping here, and call you back when ready. Oceania 6315, only confirm me, you're not going to intercept Upper Zulu 10, right? You're not going to fly on Upper Zulu 10. You're going to perform Dael, Leda, and then Bridge, on transition Bridge, you're going to intercept Upper Zulu 16. Okay, my mistake. So we go Dael, Leda, then Upper, then Bridge, and then Upper Zulu 16. Now I understand. Taking off from 10 and flight level 360, just confirm squawk 5530. Affirmative, report 34, push and start. Oceania 6315. Roger, call you back. Follow, go 1333, taxi com 50 a bordo, alternativa Gabião, economia 4 horas. Aguarde para início do táxi, gol no 333. Quatro. Azul 41, no meio, ingresso via Juliette, gate 03. Gol no 394, após passagem no Embraer da Azul, prossiga via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste 1020, uma boa tarde. 1333, táxi livre, via Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1020, 1333. 1020, táxi autorizado, até o ponto de espera da 10, Pátio, com Índia Alfa lá, monitora 18, decimal chão, 2, decimal 95, até mais. Street 5626, Alfa Kilo Pad 3. Alfa Kilo Pad 3, 5626. Mandante de 489 para o táxi, POB 46, autonomia 4 horas, alterna Sierra Bravo, Serra Azul. Street 5489, livre táxi, vai aguardar para ingresso no Pátio 1. Sente, ingresso para. Aguardar para ingresso no Pátio 1, 52. 5489. A questão é a seguinte: o senhor está muito próximo do eixo de decolagem da pista 10. Controle requisita saber se o senhor regressa ou permanece nesse setor. Eu vou falar na sua nossa setor, batendo 1 mil pés, se possível. Ah, ok, ciente. 1 mil pés, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, boa tarde, é o triplo Papá Romeu Lima, decolado da 17 Pro Nordeste, na sua escuta. Gente, triplo Papa Romeu Lima, mantenha-se em condições visuais, aguarde o contato radar, o controle não possui seu plano de voo. A atenção é sobrevoo em Entre Rios, senhor, é 50 milhas fora, magnética 045. Gente, triplo Papa Romeu Lima, mantenha-se em condições visuais. Vai manter, o Romeu Lima. 8, decimal 6, ajuste no 020. Gente, tráfego no ponto de operação. 8, correu em 95. Quinto, afirmo. Salvador TP 5595, 5595, não tem informação do seu estacionamento. Sabe qual é? Bom, segundo a coordenação da companhia, Pátio 3, senhor. Vi aqui no Pátio 3, atendo São José 2, então. Ok, ingresso no Pátio 3, aqui do senhor. Quatro chama centro Recife em 126, decimal 85. Recife 1285, gol 9. Webjet 57, quase 5857, re-cleared until 2000 feet and clear of the restriction on both question on tail intersection and call established on localizer. Clear of the restriction on over Tilo is clear RF X-ray and I want to recall established. MJ 5857. Alright. 3, escute a Tango e aguarde cópia. Aguarde cópia. Controle, boa tarde. Gol 600, decola, quando possível vou direto de Jamo. Gol 600, controle, contato radar, saída Puca, sobe e mantém enquanto 370. Gol 1600. 370, sem restrições, autoriza de parda pra gente? Negativo, gol 1600. Sim, RNP. Tá pronto, 0-7-6. Autorizado, Porto Seguro, nível 3-4, via Brisco 50. Decola 10, direita, da Euleda, pós-direto, controle 1208 e transponder 5455. 3-4-0, autorizado, Porto Seguro, Brisco 50, decola 10, da Euleda, subida 208, controle, transponder 5455, 1073. 3 correto, reporte pronto. Vamos lá. Informação Tango, aguarde cópia. Controle Salvador, só 3283, decolando a sua escuta, muito boa tarde. Piquete 283, contato radar, é da Puca Vigilante. Puca Vigilante, 3283. Sendo identificação, deve manter 050, chegada Mari, Oceania 6326. 050, Mari, chegada. Autorizado, puxa acionar, só confirmando o destino Porto Seguro. Afirmo Porto Seguro, destino. 073, você pode ter altar. X-ray runway 1058-57. Gate web 5857, completed the left approach. Camp deck tower at 118 small 905. 118-905, 5857, good day. Day 2. Controle, boa tarde, voo 1394. 394, contato radar, saída da El Vigilante. Da El Vigilante, 394. contato, ele está no grau. Ok, Papatango Alfa Vitor Juliette, regressando visual, corredor Interlagos na escuta. Corredor Interlagos visual, na frente, pela Papatango Juliette. Chama Recife em 126 decimal 85. 12685, 1600. Alfa Vitor Juliette, torre 118, decimal 95, Alfa Vitor Juliette. 118, 95, Alfa Vitor Juliette, grata. 73 autorizado, Pátio Índia, Juste no 020, 18640. 10, espera 18.5 no 073. Livra 120, chama Centro Recife em 126, decimal 85. Boa tarde. 2085, obrigado, boa tarde. The ground, good day, Webjet 5857, taxi Fox, sorry. Webjet 5857, clear taxi via Alpha Hotel Juliet. Clear taxi Alpha Hotel Juliet, 5857. Positivo, então está livre livrar a frequência e informar no regresso. Anotaremos aqui no nossa ficha de progressão de voo. Juliette Romeu, aguarde copo, meu doutor. Tomador de palito. Magnani, abraço. Mantém 2000 pés, via chegada, ajustado 1020, reporta ILS, livre aproximação. Mantém via chegada, 2000, reportará o Xané 62, 63, 2. Controle bom, 333.